solidão de Prometeus habitando internamente, provocando cortes, acordes, acorde, tom. É preciso que você, entre linhas, perceba o que se passa onde você não vê. Entretanto, existe, entre. A situação é grave, é groove. Dentro da minha cabeça, uma polifonia de vozes aqui dentro, gritando pra sair pelos poros em vibrações e nas digitações, em falas e novos acordes. Acorde, acorde.